Começando, Nerd Patriarca de volta. E hoje vamos fazer mais um cagada ensaiada, cópias safadas. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Uma vida não vale mais que um reino. Hoje eu tô aqui com o Everton. E os filmes turcos são os melhores. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Chapeuzinho Vermelho e a Bela Adormecida não são mais como antigamente. Avengers Green. Muito bem, Nerd Patriarca, começando, e dessa vez voltamos para mais um episódio de Cagada Ensaiada, esse nosso querido quadro que está desde o começo desse podcast. Vamos fazer dessa vez um Cagada Ensaiada cópias safadas. Ivaldo, o que seria uma cópia safada? Uma cópia safada seria alguma empresa, que seja em geral, que pega algum filme conhecido, algum blockbuster, e tenta fazer igual, só que diferente. Eles tentam usar a mesma ideia padrão de um filme, de alguma obra, só que da roupagem deles, né? Então você tem filmes de herói, que os caras inventam equipes diferentes, você tem grandes ícones, brucutus, que os caras pegam e fazem heróis parecidos em situações bizarras, e por aí vai. São as famosas cópias chupinhadas. A gente tem um termo para isso, chama mockbuster. Você me contou esse termo, na verdade, eu depois li, depois eu esqueci que foi você que tinha me contado, né? Tentei até trazer como uma informação nova, mas a gente tem um termo pra mockbusters, que são esses filmes de cópias baseadas e que pegam a onda de algum filme que tá no cinema, de uma grande produtora. E a gente trouxe alguns filmes aqui pra comentar nesse cagar nessa área. Vamos falar de 4 filmes. E os 2 primeiros que a gente vai comentar são da mesma produtora. Uma produtora que é especializada nesse tipo de filme, que é a Asylum, uma produtora americana que você, ouvinte, que tem um canal Sci-Fi, provavelmente já deve ter assistido algum filme deles, que tá cheio. É a produtora do Sharknado, que é um sucesso, querendo ou não, gostando ou não, é um sucesso, filme trash. Mas essa produtora faz muitos filmes nesse formato de mockbuster, de filmes que eles pegam a ideia de algum filme famoso e transformam da maneira deles, né? Junta uma coisa com outra, coloca um título parecido. Logicamente, tudo com muito baixo orçamento, com atores muito ruins e verdadeiras cagadas. A gente teve até em 2012, quando saiu o grandíssimo filme que o Ivaldo gosta muito e eu odeio, Battleship, a Universal Studios processou a Asylum. Por causa desse filme, eles tiveram que mudar o título, porque era uma cópia, estava muito descarada, na verdade. Mas vamos começar, então. Vamos começar com um filme que foi lançado em 2015, escrito, editado e dirigido por Jeremy M. Eman, que provavelmente é um diretor que só faz esses filmes. O filme chama Avengers Green. Alguém arrisca? A gente já assistiu o filme, mas pelo título, o que eles estão copiando? Avengers Green. É muito, eu até acho, um título, é muito sem vergonha. Eu acho que é, André, uma foca em minha casa. Você sempre arruma uma justificativa pra colocar esse filme aqui. Eu acho que algum ouvinte já deve ter assistido esse filme. Ou pelo menos já colocou no Google esse nome pra pesquisar. Ah, com certeza. Alguém deve ter colocado Avengers e do nada ver uns personagens diferentes e falar: nossa, será que é uma nova equipe? Deve ser um filme espetacular. Só que não, né? Avengers Green é uma mistura de Os Vingadores com Once Upon a Time, vamos dizer assim. Aquela série do conto de fadas e tudo mais. E muita droga. Pô, no mínimo o cara fumou muito furdunço pra poder fazer aquilo, velho. A gente tem nesse filme algumas as atrizes principais, que são ilustres desconhecidas, que fazem filmes pra Asylum, obviamente não são muito boas. Mas a gente tem até figuras conhecidas. A gente tem o Lou Ferrigno nesse filme, que é o nostálgico primeiro Hulk da série. Lógico que ele já não tá com o mesmo físico e a mesma cara, mas ele está no filme. E a gente tem o grande Casper Van Dien. Esse eu tiro o chapéu. Esse também é um dos atores mais comentados desse podcast. Puta que pariu, viu? Só perde pro ilustríssimo Eric Alegria. É verdade. Do que se trata a história de Avengers Green? A gente tem ali como eu falei, tem as personagens, né, dos contos de fadas. A gente tem um reino paralelo que tem esses personagens, né? E só pra vocês me lembrarem, esqueci o nome do vilão que abre o nossa, a, não, a não tenta lá falar. Rupert Skin. É, Hesper Scripps aí, velho. O Hesper Stichin. É o Chuco. A gente tem o Casper Van Dien como isso. Vilão do filme. Ele é o vilão do filme e ele está num embate ali pra conseguir dominar as forças do reino mágico ali, né? Então ele tá no começo do filme, a gente tem uma batalha ali, ele tá com a Branca de Neve, ele quer uma chave pra um portal, né? Pra conseguir controlar aquele reino. Ele quer ir pro mundo real pra dominar o mundo real com magia, né? E ser o rei de lá e deixa a Branca de Neve de boa no mundo de fantasia. Meio que ele faz um acordo, entendeu? Você me libera pro mundo real. Isso, você me libera pro mundo real, onde eu vou dominar, você é o soberano, e eu deixo terra de fantasia aí com você. Eu acho que eles usam esses personagens de contos de fadas por um motivo de, como seria, direito livre, né? Porque, tipo, são personagens que eles podem fazer a história que quiser e foda-se, né? É, isso é verdade. Sim, com certeza deve ter alguma relação. Mesmo porque eles não devem ter muito dinheiro pra pagar direito autoral pra alguém pra adaptar alguma coisa de verdade. Muito bem, o começo do filme se desenrola assim, então esse vilão vai pro mundo real e a Branca de Neve também, e as outras personagens a gente tem ali no grupo dos Avengers, das Vingadoras, a gente tem com a Branca de Neve, a gente tem a Cinderela, a Bela Adormecida, a Rapunzel e a Chapeuzinho Vermelho, e todas essas personagens acabam indo pra Terra pra enfrentar esse vilão. Agora, comentários gerais, o que vocês acharam de Avengers Green? Se eu definir apenas uma palavra, tem algum problema? Não, a definição é sua. Merda! O filme é muito ruim, galera. Em geral, a história é chata, não faz sentido quase algum. Meu, o cara, os vilões, as heroínas, os vilões, cara, além de ser muito mal feito e muito mal explorado, se bem que não tinha muito o que explorar pela Asilo, o que seja, mas é muito mal apresentado, não é coeso, não é lógico, e tipo, é um filme meio que sem pé nem cabeça, sabe? Você não compra nada, você não compra nem o mundo real sofrendo efeito de magia, que seja, porque o vilão é apresentado como um novo político, o cara que domina a cidade, tá dominando a porra toda, você caga pra isso, e também o lado de magia que poderia vir dessa questão das princesas, sei lá, das vingadoras, de outros personagens que são apresentados, que são do mundo de magia, você também caga. Então, tipo, não acerta num lado e não acerta no outro. Dá nisso aí. Não, o filme é chato pra caralho. O filme é muito ruim, é muito chato, a história é muito ruim. Os atores, aquela Branca de Neve, cara, eu fiquei com ódio daquela atriz, né? Ela é muito ruim, velho. Eu acho que ela é a Lauren Parkinson. Então decora o nome dela. Lauren Parkinson. Parabéns pra você. Que é a Branca de Neve. Mas o engraçado é assim, o filme é muito ruim, realmente, não faz sentido nenhum, a história não é coesa. E o engraçado de você ver esses filmes da Asylum e dessa produtora de baixo orçamento, é quando eles tentam fazer uma escala global, uma escala de um filme de grande, mas eles não têm recurso pra isso. Então as locações são sempre salas, ou corredores, ou alguma coisa assim, que é o que eles conseguem fazer. E a gente tem a réplica de cenas que acontecem nos Vingadores, cenas que acontecem nos Vingadores, só porque eu não assisti o seu Pot Time, então não posso falar que tem alguma coisa parecida. Mas, principalmente nos Vingadores, a gente tem cenas copiadas, continuidade da história que também é igual a gente tem no filme. Personagens que são caracterizados ali mais ou menos da mesma maneira. Então, realmente, o filme é bem chumpinhado, é uma cópia safada descarada. Mas o problema é que, cara, é muito mal feito, né? Se você copiar, todo mundo copia, mas, pelo amor de Deus, faz um negócio bom. A gente tem, por exemplo, a protagonista do filme é a Chapeuzinho Vermelho. Ou eu tô enganado? Eu acho que é ela, né? A principal ali. Eu acho que são as panteras em geral. Elas que são as protagonistas mesmo. Porque assim. É que ela acaba aparecendo mais, né? É X. Mas tem uma parte que ela some. Ela é meio que. Ela é meio que o Soldado Invernal, sabe? Que luta e some, aí querem ela junto, mas ela vira do mal, vira do bem. Ela tá meio que fazendo esse papel. Na verdade, então, ela é meio que o Soldado Invernal de sumir. Mas ela é muito mais o Gavião Arqueiro no primeiro Vingadores, né? Porque ela tem toda a parte de usar o arco e flecha. E a gente tem toda a parte dela ser vilã, né? Controlada pelo vilão do filme, né? Que nem acontece no Vingadores. Então, uma coisa muito importante, galera, que é bom vocês ficarem sabendo. Vocês devem estar pensando, pô, Avengers Grimm, Vingadores. Pô, a gente conhece os heróis, seus poderes, suas grandes habilidades. Vocês devem estar pensando, pô, Avengers Grimm, essas Vingadoras devem ter superpoderes impressionantes. Devem enfrentar vilões incríveis. Eu vou definir rapidinho pra vocês, só pra vocês sentirem como é que é o nível da coisa. A Branca de Neve, qual é o poder dela? Se você colocar um pacote de suco na mão dela, ela consegue fazer um gelinho. É isso, ela faz isso o filme inteiro, certo? Ela faz estaca de gelo. E ainda torta, não? Torta, ela fazer uma estaca de gelo certinha. Ela serve pra refrescar o pessoal, ela pode fazer gelinho. Abre um pacote de tangue, esfrega na mão e sai um gelinho de fruta. É o que dá pra ela fazer. A Bela Adormecida tem o pó do sono, só. A Rapunzel tem bolas no cabelo, só. A Cinderela faz ilusões aleatórias. Aquela é a Cinderela? Cinderela que faz as ilusões. Mas veja você, até agora eu não entendi, não sabia quem era. Então, eu também não era sabia. Era uma maga X aleatória pra mim. Então, é a Cinderela. E a Chapeuzinho Vermelho. Por que ela faz mágica? Então, eu não sei. Eu também não sei porque que ela faz. Ela tinha que fazer ilusão alguma X. coisa, né? E a Chapeuzinho Vermelho, ela flecheira, karateca, revoltada. É da plebe, cara. Aí você a Branca de Neve deixa isso bem claro, né? Filha então, da puta. Então, aí você fala, não, mas o campo dos vilões deve ser poderoso, assustador, profundo, deve ter toda aquela coisa de vilão. Não. O Rupert Chris, o Creepers, o Chester Creepers lá, o Rupert Christers, o Ramp, que a gente vai... Ele se apresenta. Everton, você acabou de definir o personagem. O vilão desse filme, ele é o Casper Van Dien, fantasiado de Casper Van Dien, porque ele tá de calça e blusa. É o que eles tinham de possibilidade de Eu assisti o Once Upon a Time lá, primeira temporada, e o vilão, o Rupert Crispus, ele tem uma característica, ele é meio assustador, tal, tem uma personagem diferente, mesmo na forma humana dele, no mundo real, ele tem um trijeito, ele tem uma pegada diferente, assim, que você, pô, beleza, você consegue linkar o real com o mundo mágico, trabalha bem até, se bem que ultimamente essa série não tá muito legal. Agora, o Casper Van Dien, ele tá vestido de Casper Van Dien, tipo, ele botou a roupa de dormir e foi gravar um filme, é isso. Aí você fala, não, mas ele deve ter poderes incríveis. Cara, eu não vi ele fazendo nada. Ele cria zumbis maquiados. Ele tá criando um exército de zumbis durante o filme, né? Tipo, aleatório. E outra, e ele só tem um guarda-costas e tem uma secretária, que é muito aleatório também. Aí que vem a pior dele parte. É o Lobo Mal, né? Puto, o Lobo Mal, velho. Gente, pega uma fantasia, pode ser de loja R$1,99, compra aquela roupa feia, mas pelo menos o cara vai parecer um lobo. Aí você me põe um tio. Você põe um tio de calça jeans. Se fosse uma pelúcia tipo do Lion Man, já ajudava. Já era. Mas ele não tinha nada. O que, que tinha de lobo naquele cara? Só o apelido dele foi lobo. E aí, lobão, vamos tomar uma cerveja ali. Ah, demorou, vamos bater uma marmita ali, parceiro. Nada. A única coisa que ele tem de lobo é aquele efeito sonoro desgraçado de lobo. Ele tinha os dentinhos. Não tinha, os caninos. Não tinha. Esse lobo não tinha, o outro vai não, ter. Não, isso que é o pior, ele não tinha. Não, ele tinha só no, na parte de baixo, né? Tinha um pouco. Uma dentadura lá. Que merda. Aí, pra piorar, vem o João de Ferro, que é um babaca de ferro. Que é o personagem do Lu Ferrino, né? O momento do filme, o Lu Ferrino, ele faz um personagem que ele é líder de uma gangue de vagabundos lá, uma gangue de arruaceiros, ladrões, hein? Sei lá que porra, que eles são os caras que vão apanhar no filme, né? Tem uma gangue que acaba arrumando briga com a Chapeuzinho Vermelho em um momento do filme, e eles acabam sendo controlados também pelo vilão do filme, e o personagem do Lu Ferrino é transformado num titã de ferro. Eu tô sendo muito bonzinho falando que é um titã de ferro, né? Muito bonzinho, né? E eu não sei o que tem no Lu Ferrino que ele tem que pintar o corpo inteiro, né, cara? É verdade, cara. X, sabe? É aleatório. Ele tem que ficar pintado o filme inteiro. Porque eu acho que as pessoas nem reconhecem ele se ele não tiver pintado. O engraçado do personagem dele, né, voltando pro filme, falando das cenas, do que a gente viu em geral, né, ele protagoniza uma cena que eu achei muito engraçada. A Chapeuzinho flecheira karateca revoltada, ela, enfim, bate nos capangas dele, beleza. Aí ele chega pra discutir com ela, os caras pegam ela, tal, aparece aquela cena de gangster, né, aí beleza, eles chegam tudo reunido, aí vem o João de Ferro, pá, né, dá aquela parada, música mais pesada. Aí ele olha pra ele e fala, olha, eu gosto de manter a ordem aqui, na minha área, eu não gosto de confusão, não gosto de briga, não gosto de violência, eu gosto de manter a ordem. Aí ela fala, sei lá, abacaxi fazer xixi. Aí ele fica nervoso e fala, atirei nela. Ele manda os caras metrancar uma menina. Que... Uma menina com um chapeuzinho vermelho, hein? Que porra é essa? E por sinal, eles atiram e não acertam uma bala, né? Mas... Mesmo porque a especialidade deles não é atirar, muito menos atuar, né? Mas o filme tem uma cena também. A gente tem os momentos que nem eu falei que são copiados, né? Então, durante o filme acontecem os acontecimentos, é aqueles zumbis, e, enfim, é muito ruim. É, a demonstração de poder das personagens principais também é muito ruim. Mas no final, a gente tem uma cena igual o clímax do filme, o final do filme, a batalha final do filme é igual a batalha final dos Vingadores. Calma, não é igual. A ideia é a mesma. O que acontece? O vilão abre um portal e os monstros, os demônios vêm pra cidade lutar. Logicamente, ele só tem o quê? Uma rua sem saída pra lutar, que é ali o espaço que eles têm. E o portal passa uns dois assim de cada vez, mas os mesmos caras, né? eles saem e depois entra eles com uma maquiagem diferente. Mas é igualzinho a ideia do final do Vingadores. E que figurino, viu? Que figurino. Puta, os Minions do Rupus Kesks lá são bizarros. São pessoas com, sei lá, saco de batata amarrado saco no corpo. De batata. É isso mesmo, isso, cara. Não tem e nada, é muito isso, cara. Porque, tipo, a contenção são as Vingadoras, né? Sim. E elas não fazem quase nada, velho. Eles não lutam praticamente. Tanto que tem uma parte que a Cinderela vai lutar contra a Chapeuzinho, né? Sim. Que a Chapeuzinho tá controlada e tal, pelo vilão. E quando elas vão lutar, cara, é muito engraçado. É muito bizarro, porque dá pra ver que os dublês estão lutando, né? Porque você vê, a Chapeuzinho é uma menina de tipo 1,60m, tá ligado? Do nada ela vira uma mulher de 1,80m lutando contra outra, mó forte, sabe? Que são os dublês, cara. Mas é muito nítido e é feio, tá ligado? É, cara. Outra coisa que eu achei. Grosseiro, cara. Muito. E isso fazendo a cara, tipo, é pra mostrar mesmo. Não é possível você fazer sem querer, cara. É muito mal feito mesmo. Outra coisa que eu achei confuso, não sei se vocês entenderam. A questão temporal do filme não faz sentido. Eu fiquei perdido, velho. Eu entendi que o filme se passa num dia pro outro. É uma coisa bem rápida, assim. Então, mas aí não condiz, porque o Casper, ele chegou na Terra num dia e virou prefeito no mesmo dia. Ah, não. Isso aí eles falam no começo que é tipo, que eles ficaram um tempo lá, que é diferente o tempo. É, mais ou menos isso. Porque ele foi o primeiro com a Branca de Neve, né? Eles ficaram tipo 10 anos lá, sei lá. Uhum. Aí depois elas foram, tipo, mas onde elas estavam passou um minuto, na Terra passou 10 anos. Uma baboseira, assim. Meu Deus. Não, e é engraçado como eles fecham o portal, né? Que o gigante de ferro começa a socar a parede, derruba o prédio e fecha o portal, cara. Mas o filme inteiro, o vilão, ele tá atrás de um pedaço de um caco de vidro, né? É isso o objetivo dele. É. Aquele caco de vidro que é uma coisa que falta pra eles fazerem alguma coisa. Abrir o portal, fechar o portal, enfim. É uma parte do espelho, né? Do espelho mágico. E a impressão minha é eles descartam aquilo como se fosse o negócio da Liga da Justiça lá, que os caras esquecem nas batalhas. Eu não me lembro, tem uma cena que eles estão que eles estão brigando num corredor assim e eles cagam pro pedaço de vidro. Deve ter Mas tido. Mas acho que não. Deve ter acontecido, cara. Tem tanta coisa aleatória nesse filme. Tem bastante coisa aleatória mesmo. O filme em si é muito aleatório, mas existiu. Se alguém tem curiosidade em assistir uma mistura de contos de fadas com Vingadores, pode assistir. Que assim, as semelhanças de ideias você vai pegar na hora. Você vai achar muito engraçado até. O filme é bem bizarro, é bem chato. Tem hora que você não aguenta mais assistir. Mas tem umas cenas bem bizarras, assim, que vale a pena pra assistir. É engraçado. Ou então pegar as cenas no YouTube pra ver as semelhanças, né? Já dá pra você ter uma boa ideia. Só que o Avengers Green, ele acabou tendo até uma continuação. Só não sei o nome do filme, mas em 2017, acho que ano passado, saiu uma continuação. É Avengers Green, The Time Wars, alguma coisa assim. É isso mesmo, Ivaldo. Isso. Ah, eu acho que você assistiu. Prefiro não comentar. Teve uma continuação e provavelmente, quem sabe, não vai ter um Avengers Green Infinity War aí. Pode estar vindo. Espero que não, né? Então vamos pro próximo filme? Now we let the monsters out. Goes by Bluebeard. Has a set of blades that make him stronger every time he kills some. The big bad wolf. My name's Caramus. Cannibal witch. Gelda, queen of hearts. Unhinged, unpredictable, and something of a secret weapon. Attention, death's messengers. We're not afraid of you. Vamos continuar no asilo, vamos trazer mais um filme deles. Que esse filme eu vou querer uma explicação da história que realmente eu não entendi muito. O filme foi lançado em 2016. Quem dirigiu o filme? O grande, o mesmo cara, o Jeremy Eman. O mesmo cara que dirigiu Avengers Green, dirigiu esse filme que a gente vai comentar, que é o Sinister Squad. De que filme será que eles estão chupinhando dessa vez? O que eu acho mais engraçado é que é copiar um filme que já é ruim, velho. Então, velho. Que é demais, né, cara? O filme se baseia em Esquadrão Suicida, lançado pela Warner em 2016. E também traz os elementos dos contos de fada, né? Once Upon a Time. O filme, ele tem até uma relação com Avengers Green. Vocês pegaram isso? Ele tem, eu, se não me engano, ele tem personagens ali da mesma história. Talvez não personagens, mas a história tem uma continuidade, tem uma relação. Pelo menos foi alguma coisa que eu entendi do filme e na internet também eu li alguma coisa assim. Agora, eu não sei se é só os personagens serem de contos de fada. Eu acho que é só isso. Os vilões são diferentes. Na história mesmo, basicamente. O Casper Van Dien, o personagem Casper Van Dien é outro, o Lobo Mau é outro. Ah, então talvez seja essa relação, só que eles mudaram os atores, né? O que foi um erro, né? Podia ter continuado. Eles trouxeram atores que talvez sejam piores que os primeiros. Mas agora eu quero que um de vocês me ajude, porque realmente eu tô com essa dúvida. E é uma coisa que eu não conseguirei falar pro nosso ouvinte. Qual que é a sinopse do filme? O que que acontece em Sinister Squad? Alice, por algum motivo aleatório, que eu também não faço ideia, decidiu fazer uma equipe com personagens aleatórios dos contos de fada e lutar contra os ceifeiros da morte. É isso que eu entendi. É, lutar contra a morte, né? Era isso, mais ou menos. O que não faz... Mano, nada faz sentido com nada. Porque ela monta realmente do nada. Você não sabe qual é a motivação dela. O cara, o Rupert Stilskin lá, ele é viciado em espelho mágico. Sim. E a magia dele tá acabando. Ela pega ele e fala que tá montando esse... Na verdade, ela nem fala que tá montando. Ou fala. Agora fica em dúvida. Cara. Ela eu sei fala, que ela... Não, ela não fala. Ela da primeira fala. Vez, não. Da primeira, não. Não, na primeira vez. Na primeira vez ela pega só ele, tipo, pra prender mesmo, aí depois ela monta um grupo, né? Aí depois ela fala pra ele. O filme é bem chumpinhado e bem baseado em Esquadrão Suicida, então a gente tem algumas cenas ali que são iguais, os personagens que remetem aos outros. A gente tem logo no começo, quando tá formando o time, aquela cena de apresentação dos personagens, né? Nossa. E quais são os personagens que compõem esse time? Não me deixem esquecer nenhum. A gente tem o Rupert Skilton, a gente tem o Lobo Mau, uhum. A gente tem aquele senhor, aquele cara das facas, que personagem que é ele? Barba Azul. Azul. O Barba Azul. A gente tem a Rainha de Copas. Uhum. E a bruxa. E a bruxa, que é a magia, né? No é, caso. Nossa, a magia ali tá... Bruxa essa que tem uma das piores maquiagens que eu já vi na história do cinema, velho. Mas foi a que melhor representou uma criatura bizarra, foi ela. Ela tentou fazer alguma coisa, pelo menos. Ela foi muito bizarra o filme inteiro, então ela conseguiu apresentar uma bruxa maloqueira canibal drogada. E o filme se passa todo nessa base, a base de alguém, é a base da Alice. Eu vou dizer que é a base da Alice, porque eu não sei que lugar é aquele. Eu não sei se é a polícia do conto de fadas. É um galpão. Ninguém sabe o que é, né? É o QG deles, QG da Alice, mas... Porque é o QG da Alice. Olha só. Meu Deus, que... Esse é um desperdício de tempo da vida ter assistido esse filme. Alice, por sinal, conta com a ajuda da Caixinhos Dourados, do flautista aleatório e dos gêmeos que lá. Não faz nada. E os gêmeos lá, o Shirin e Shirion, que também eu não sei que gêmeos coisa. São esses, você faz tudo. Mano, eu não faço ideia, tá ligado? Eu não sei as histórias que eu entendo, pra saber. É, o Shirin e Shirion, flautista, Caixinhas e Alice. É. E o Chapeleiro Louco também, que nossa. Aparece no final, que é o. Que me deu muita raiva aquele brother. Ele aparece numa parte do filme lá e ele tá um pouquinho desvinculado do personagem original, vamos dizer assim. É uma releitura, vocês têm que entender que a intenção da Asylum com esses filmes é fazer uma releitura moderna dos personagens. Provavelmente alguém deve gostar, né? Nossa, é. Cara, o filme não faz sentido nenhum. Porque eles, beleza, eles estão pegando os vilões, não sei qual o motivo que eles fizeram, tá ligado? E aí eles pegam, quando eles vão, eles sequestram a bruxa e tal, aí a bruxa tem uma relação com o ceifeiro, né? Com a morte lá. E a bruxa acaba fugindo na cadeia lá. Aí é que vem a ideia do Esquadrão Suicida, né? De reunir esse grupo pra na verdade, buscar essa bruxa. Na verdade, eu entendi o seguinte. A Alice tinha um plano já em fazer uma equipe, só que ela contava com a bruxa nessa equipe. Só que a bruxa, ela não sabia que a bruxa é apaixonada pela morte. E a bruxa acabou, após que ela escapou e os caralho a quatro, ela conseguiu atrair a morte pra dentro daquele lugar. Que é, a morte, porque a Alice, ela guardava, né? Ela guardava a foice da morte. Isso, lá no QG, aí, né? É, tanto que a bruxa falou, ó, fica comigo que eu tenho uma coisa que você quer muito. Aí ele, ah, o quê? Antes mesmo dela falar foice, ela fala, ó, eu tenho o Hurspers Crispers aqui, que eu sei que você quer ele pra você, por algum motivo aleatório X também. Acho que ele que roubou a foice, enfim, foda-se. E aí acaba dando merda. Olha, mas já conseguiram dar um horizonte pro filme. Eu não tinha percebido tantas coisas assim. É. Eu não tinha entendido essa história toda do filme. Você percebeu uma coisa interessante no filme? A equipe... Não sei, então, provavelmente não, mas você a pode falar. Porque... que a Alice ainda tem... mais porque foi uma coisa interessante. Interessante, esse é o maior problema da sua frase. A equipe que a Alice monta não trabalha como equipe em momento algum, praticamente. É, isso não. Isso aí não tem nada que chegue perto disso. É muito. Porra, de equipe é aquela? É um casal brigando pra um lado, uma menina adestrando um cachorro pro outro, e um cara de barba azul tentando traçar uma loirinha, e o da flauta andando. A gente tem o barba azul, ele tem uma rivalidade com a Cachinhos Dourado, né? Durante todo o filme, né? Ele quer violentá-la, né? O que não é uma coisa muito certa. Ele considera as facas que ele mata as mulheres como se as facas ganhassem a alma das mulheres, e aí uma mulher pediu pra comprar absorvente e aí, sei lá. Ele é o senhor das facas, assim como o Coringa do Jared Leto é o senhor das facas do Esquadrão Suicida. Olha, você não peguei, hein? Olha só. Não, essa tá na cara. Poxa, vou ter que assistir de novo. Rappel Stilskin. Ele também é uma das facetas do Coringa, né? Ele quer ser o Coringa, o cara. Mano, que raiva eu tinha quando ele piscava e fazia aquele barulhinho, cara. O filme, o caralho do filme inteiro tem esse barulho, mano. Eu ficava com muita raiva, velho. O cara desviava de um soco, toin, boing, bim, bim, boing. Caralho. Eu tinha um ódio tão forte, velho. É o alívio cômico. Enfia no cu dos personagens esse alívio cômico de merda. Não foi dos melhores alívio cômicos que eu já vi no cinema também. Não foi, cara. Pô, você pega uma luta que poderia ser no mínimo, minimamente boa, que você fala, pô, vai ter pelo menos um pouco de sangue. Quando os caras entram em conflito, aí começa. Poim, bim. Ai, velho, realmente o filme não tem nada, né, velho? Porque, tipo, os caras invadem lá. A morte com os soldados dela, da SWAT, que eu não entendi também, invadem o QG da Alice e eu não lembro o que acontece, tá ligado? Pra mim é um vazio, velho. Tipo, o seu cérebro deletou, velho. Então, o que acontece é o seguinte, quando a Alice tá começando a ter problema, caralho, o filme é pior do que a gente imaginava. Quando a feiticeira Escarlate das Trevas lá se soltou, que ela se comunicou com a morte, e a morte falou, beleza, então eu tô chegando com meus capangas, até aí a gente entende que aquela canibal do caralho deu a dica pra morte, a morte achou o QG da Alice e mandou a galera dela lá pra recuperar a foice e pegar o Hearst Prescription. Beleza, é. Até aí. Aí o pessoal se divide, beleza. Aí vai pegar a bruxa. Então, mas antes deles se dividirem, eu não sei se foi a própria bruxa que aleatoriamente falou, ah, vou soltar a galera, e abriu a jaula de todo mundo. É. Aí o Barba Azul tentou matar Cachinhos, e aí o lobo protegeu a Cachinhos e começou um elo entre os dois. Beleza, ah, foda-se. Mas aí tem uma hora que o Barba Azul ele fica sob o controle de alguém pra... Então, por quê? Porque a Alice, a última arma que ela trouxe pra convencer o Hershel Skirsters foi a... Ah, pode escrever. Foi a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, que também tem o poder de ordenar e fazer com que todo mundo receba ordens dela, né? E ela faz o Barba Azul falar, não, a gente vai lutar todo mundo junto, você vai deixar a caixinha de lado e a gente tem que fazer isso aqui. Só que quando eles saem em equipe, eles agem aleatoriamente. É bizarro, porque o Rumpelstiltskin, ele tem um caso com a Rainha de Copas, né? E eles ficam... Sim, eles são apaixonados, né? E ficam lavando roupa suja o filme inteiro. Eles ficam pensando num plano pra fazer eles ficarem juntos, de alguma forma. Que é o grande plot twist do filme. Vocês falaram que vocês não gostaram do final. Não. Como foi feita toda a lógica do final. É, porque a Alice, ela põe uma bomba neles, né? Que aí vem outra coisa do Esquadrão Suicida, né? Sim, sim, sim. É um relógio, né? Que eles usam, né? Isso, isso. Eles colocam um relógio. Mas a gente tem toda a participação da morte, a gente tem um acordo que com o perso da morte com o Rumpelstiltskin lá, e o Rumpelstiltskin acaba enganando todo mundo no final do filme. Alguém entendeu o Chapeleiro Louco? Eu não entendi, eu juro pra você, ele apareceu, falou meia dúzia de palavras sem sentido algum e nada, velho. Eu também não entendi a participação dele, e a visão dele não levou a lugar nenhum, tá ligado? Ele trouxe uma visão enigmática pro telespectador ficar pensando na mensagem, o que será que isso tem a ver com o final do filme, né? Aí quando chega no final do filme, você vê que realmente não faz sentido nenhum. Não. Que não devia nem ter existido. O Chapeleiro Louco é um cara que ele tomou muito ácido. É isso, a definição dele no filme. Ele, mano, é um cara muito bizarro. Eu fiquei com raiva dele. Do pouco tempo que ele aparece, né? Ele leva o quê? 5 minutos de cena? Não, ele aparece um pouquinho até, né? Dormindo, drogado. Mas aparece. talvez ele esteja passando uma mensagem dormindo e você não percebeu. Aí, pode ser, vai saber. Mas aí a estratégia final do Rumpelstiltskin lá é... é monstro, hein, cara. Ele até mandou bem no final, vai. É, foi inteligente, pelo menos. Foi inteligente, quer dizer, inteligente foi o roteirista que pensou nessa ideia, né? Os caras colocaram em prática. Nem tudo se joga no lixo de Sinister Squad. Não que salve o filme, né? Não, o que eu acho é, mas naquela lista também, hein, Valdo? É uma tiazona de quase 50 anos comportando com uma menina de 20, né, cara? Exatamente. E que não, não faz sentido algum. Tipo, ela que montou a equipe, que eu até pensei que ela poderia ajudar em alguma coisa, trazer alguma coisa a mais. Não serviu pra porra nada, velho. Ela tem uma arma, ela atira, tá ligado? Mal, por sinal. É, que nem os outros personagens, eles atiram. Eles têm uma arma e atiram, velho. Ah, isso aqui é uma droga, velho. Ela é a personagem, que eu esqueci o nome. É a Amanda Waller. Ela é a Amanda Waller do grupo ali. Enfim, a Alice é a líder do grupo ali. Em nenhum momento mostra por que ela é a líder do grupo. Ela é a líder do grupo porque ela é a personagem principal da história, que eles colocaram a maioria dos personagens ali e fizeram uma salada de frutas que não faz sentido, né? Uma salada de fruta podre. Você gostou dessa, Ivaldo? Gostei, gostei. Por sinal, a Alice fica falando com uma estátua de coelhinho como se fosse do... Enfim, é uma bosta. Vamos dizer que Sinister Squad, ele não chega a ser melhor que Esquadrão Suicida, mas também é uma grande merda, assim como Esquadrão Suicida. Eles poderiam ter feito até melhor que Esquadrão Suicida, que não era uma tarefa muito difícil, mas eles não tinham orçamento pra isso. Eles chegaram pros personagens do filme e falaram, ó, pega o corredor e cada um vai pra um lado e vai batendo no que aparecer na frente. Aí eles foram, até que eles encontraram eles mesmos, aí um bateu no outro e acabou o filme. Mas eu acho que, teoricamente, em comparação com Avengers Grimm, eles tiveram mais orçamento nesse filme, né? Não aparenta que eles teve mais orçamento pra fazer esse filme? Ah, não conseguiram pagar a Casper Van Dien, então não tinha orçamento, parceiro. É verdade, na verdade tem o caso de Lu Ferrino, que deve ser um orçamento um pouco maior do que os seus outros atores desconhecidos, né? Mas eles gastaram mais com maquiagem no Sinister Squad. Ah, sim, é assim. Com o ambiente do inferno lá, da dimensão do inferno, das trevas, de submundo, enfim. Dimensão que o final, o Rumpelstiltskin. O Rumpelstiltskin. Ótimo. Rumpelstiltskin. O Rumpelstiltskin. Ótima pronúncia. Acaba se tornando líder. Mas enfim. Não, aí uma dúvida também minha. Então quer dizer que o ceifeiro é o demônio? É o diabo? Eu entendi que a morte, no caso, é a líder daquele mundo. Que é o inferno, né? É. Aparentemente é. O cara cuspiu até a labareda de fogo, se não for o inferno, aquilo ali é o quê? É, aparentemente eles trouxeram uma nova visão do que é o inferno. Não, então a morte é o diabo. Não, a morte é a morte. O diabo não existe nesse filme. Olha que discussão filosófica Sinister Squad trouxe para a gente. Ouvinte, assista Sinister Squad e mande e-mail pra gente falando o que é a morte, o que a morte representa nesse filme. Ela é só uma líder? É a líder de todo o inferno? Ou ela é só uma aliada do diabo? Olha só. Tô assistindo. O Everton tá certo. É o Hades. Pode ser o Hades, né, cara? Se fosse a morte... Trazendo pra uma visão, pra uma mitologia grega, em vez de uma... de uma vertente mais... cristã, né, cara? Aí, ó, eu e o Everton assistimos pelo menos as primeiras 47 temporadas de Sobrenatural, e a gente sabe que só demônios conseguem entrar em corpos aleatórios. Sim. A morte não faz isso. Uhum. Olha aí. Mas ela ia de um corpo pro outro, né? Ah, sei. Tá vendo? Pra que a gente tá discutindo essa merda desse filme? Filmes bons trazem isso, trazem discussão. O nosso ouvinte vai escutar o cast e vai assistir o Silêncio Squad e vai discutir com a gente também. Mas chega dessa merda desse filme, né? Vamos melhorar o nível. Ali, canım arkadaşım. Kurtulduğuna sevindim. Sejam os filmes que tenham criado esse mockbuster com essas adaptações de filmes, essas cópias safadas que é a discussão desse cast. Vamos lá? Tá na hora da gente trazer o ouro, né? A gente vai agora pra 1982, pra nossa querida Turquia. Nivaldo, você já visitou a Turquia? Só duas vezes. Gostei bastante. Ah, gostou? É bonito, né? É bonito, é um lugar legal. Recomendo muito pra vocês. E o frango assado de lá é ótimo. Eles têm um tempero especial. Eu recomendo. Em 1982, além de frango assado, eles têm bons filmes também, que a gente vai discutir agora. Em 1982, foi lançado um filme de aventura intitulado Durian Kurtaran Adam. Ou então, traduzindo para quem não fala turco fluente que nem eu, The Man Who Saved the World, o homem que salvou o mundo. É um filme de fantasia, aventura, que na internet é conhecido como Star Wars turco. Por que o Star Wars turco? Porque ele traz, além de uma aventura espacial ali, de dois soldados, dois pilotos de aeronave, dois qualquer coisa que seja a profissão deles no filme, o filme traz cenas de Star Wars na montagem. Mas assim, não, eu não estou falando que é que nem os filmes que a gente estava comentando, da Asylum, que eles trazem ideias de cenas, não. Eles trazem as cenas do filme Star Wars e coloca no seu filme. E não só isso, cara. Star Wars é brilhante, Star Wars turco, né? Porque além das cenas do Star Wars, né? Aí tem aquela mistura também, eles colocam cenas do programa espacial americano e russo. Isso aí é demais mesmo. E também eles roubam as cenas, as trilhas sonoras, né, cara? Que é inacreditável, velho. Hashtag Indiana Jones, velho. Que é icônico, né? A gente tá tendo no começo do filme ali as cenas do Star Wars e tá tocando a trilha sonora do Indiana Jones. É só rindo mesmo, porque é realmente muito engraçado. Mas o começo do filme, toda aquela explicação, mostrando os vilões, mostrando os heróis, e tudo feito da maneira mais tosca possível, é muito engraçado. Eu não sei o nome dos protagonistas do filme. Ah, tá, vai, pega demais, né? Ah, é o Didi e o Dedé, caralho. Eu sei que um dos dois é um ator muito famoso lá na Turquia da época. O cara trabalhou em trocentos filmes. Talvez eles tivessem muitos atores também pra poder fazer muitos filmes. Mas é um dos mais famosos ali da época. E o cara dá um show de interpretação, cara. Eu acho que os dois. Primeiro, os dois, eles são mestres nas artes marciais. A gente percebe isso durante todo o filme. Pera aí, Vinícius, você não vai escapar de uma coisa muito importante. Você vai ter que trazer a sinopse do filme, viu? Por favor. Ah, como não? Boa sorte. O que acontece? A Terra, o planeta Terra, ele foi devastado por algum motivo X, uma guerra, alguma coisa assim aconteceu, o planeta Terra foi devastado, e agora ele é envolto, ele é protegido, né, por uma camada de células cerebrais. Olha, vê se eu não tô viajando ou se isso realmente é o que acontece no filme. O planeta Terra, ele é protegido por uma camada de células cerebrais. É isso que protege a Terra. Nossa. Não me pergunte como é que essa camada é construída, mas é isso que acontece. E a gente tem um vilão que quer entrar na Terra de qualquer jeito, né? O porquê eu não sei, mas ele quer roubar essa tecnologia da camada. Deu pra entender? É meio complexo. Assim, Star Wars, você acha que Star Wars é complexo? Não, Star Wars é tranquilo. Star Wars turco é complicado, não é fácil de entender. É uma história mais pesada. A gente tem um vilão de Tokusatsu puramente. É um vilão de Tokusatsu. Na verdade, a gente tem muita coisa de Tokusatsu nesse filme, assim, muita coisa que lembra. Muito. Puta que pariu. Ele quer roubar essa tecnologia. Então a Terra tá devastada e tal. Então a gente tem esses pilotos que são teoricamente os maiores pilotos da Terra, do universo, do qualquer. São os maiores pilotos da resistência turca. E o filme se enrola a partir daí, né? Eles estão lutando numa batalha lá no começo, então eles têm um problema nas naves, caem num planeta na Terra, né? Eles caem na Terra ou em outro planeta? Não lembro agora. Deve ser a Terra, fala que é a Terra. Não tem problema. Terra. É a Terra, pronto. E a partir daí o filme se desenrola eles lutando contra esse vilão e os acontecimentos daquele planeta inóspito e todo o jogo de. Toda a batalha, todo o jogo de sedução com a Terráquea lá. Também é fantástico. Demais aquilo ali. Mas, assim, o filme é muito engraçado, porque... Tem que dissecar. Não, porque tem aquelas trecheiras todas de repetição de cena, de coreografia de luta que não faz sentido nenhum. Ah, com certeza. Eu não sei vocês, ó. Vamos começar já da primeira... Na cena do combate aéreo, eu não sei se vocês repararam, cara, eu dei muita risada. Quando os caras estão pilotando as naves, é como se atrás deles tivesse, tipo, um projetor rodando o filme time do Star Wars, tá ligado? E é muito aleatório, porque, tipo, eles estão de frente e o combate tá meio que acontecendo de lado, não faz sentido nenhum posicionamento. E tem um negócio que eu vi que eu dei muita risada. Um dos pilotos fala, ah, não sei o que lá, tô com problema não sei o que, eu vou baixar a altitude, né, e vou fazer não sei o que lá. Aí o cara vai baixando o corpo, tá ligado? Ele não mexe na nave. Ele tá na cadeirinha, ele vai deitando na cadeirinha assim. É que nem o... Demais. É que nem o cara fala, olha eu descendo a escada, né, cara? Exatamente, eu ri demais essa parte, é muito bom. Aí o que acontece? Eles caem na Terra. Aí você fala, não, pô, eles caíram numa cápsula, né, sobreviveram. Não, o jato deles entrou na atmosfera terrestre, colidiu na velocidade, sei lá, da galáxia, no chão, e eles saíram sem um arranhão. Aí, no máximo, tinha areia no cabelo. Falando sobre mulher, né, cara? Os caras são safados, velho. Eu falo de mulher o filme inteiro, cara. E uma coisa que a gente não pode esquecer é pra você ver que não é uma cópia de Star Wars, é uma adaptação. No filme, os TIE Fighters, eles são dos mocinhos. E os X-Wings são dos vilões. Olha só. Não pode esquecer. É o outro lado da mulher. É diferente. É o outro lado, tá explicando. Mas no começo do filme é muito engraçado, realmente, como eles gravaram essas cenas. Obviamente, sentados na sala da casa deles, e não no espaço, ou então qualquer ambiente que lembre o espaço, e as cenas espaciais sendo colocadas ali na montagem, velho. É muito engraçado. Aí eles estão na Terra, falando de mulher, aí do nada vem uma subiu estridente pra caralho, por sinal. Nossa, velho, pode escrever, velho. Uma subiu aleatória. Eu falei, caralho, velho, para com isso, e fica mal tempo tocando aquele chiado, velho. Aí começa o filme, é ação do início ao fim. Vem seis capangas a cavalo pra cima deles. Aí, beleza. Eu não sei se vocês perceberam, eu tive a pachorra de pausar essa cena. Eu contei seis caras montados a cavalo. Só que naquela cena inteira de combate, eles derrubam 14 caras. É a multiplicação, Evaldo. É o poder deles ali. Ou os caras têm uma magia de subir no cavalo tão rápido quanto a velocidade da luz, ou eu não sei o que estava acontecendo. E esse combate é muito engraçado, velho. É completamente bizarro e engraçado, como todos os outros que acontecem posteriormente no filme, né? O nosso querido Chuck Norris russo, ou então o Didi, que é o protagonista, mas é muito Didi, né? É muita ação trapalhões mesmo, essas batalhas desse filme. Uma curiosidade é que esse cara, o protagonista, ele chama Kuneichi Arkin, ou Suneichi Arkin, agora vai do tipo de região da Turquia que você já frequentou, você conhece o idioma, que é diferente a pronúncia. Você sabia, né, Ivan? Claro, claro, eu estive lá e eu tinha que pronunciar apenas no... Entendeu? Tipo assim. É, claro. Sim, entendi. Ele também, ele além de o protagonista do filme, ele é o roteirista do filme. Então, cara, não é pouca merda, né? Olha só. O cara tá nativo até hoje, tá fazendo filme até hoje, ele já foi creditado como ator em nada mais nada menos do que 284 filmes, 28 como diretor e 17 como roteirista. E, isso aí não é pra qualquer ator. E a gente só viu um. Não, tem que buscar mais. E a gente só viu um. Dá pra fazer um podcast só sobre ele. Especialmente desse cidadão. Ai, meu Deus. Sequenciando o filme, após o combate com os caras de cavalo que se automultiplicam, eles vão parar numa mina aleatória com gladiadores espaciais. Que não faz sentido algum. Realmente. Aí eles são presos e o vilão tá lá dizendo que eles vão sofrer penitências terríveis, não sei o que lá. Aí eles começam a fazer cirandinha com os monstros que estão segurando as cordas, vencem eles e começa outro combate aleatório pra caralho. E você fala, que porra que é essa? Mas daí, quando eles terminam todo esse combate, os vilões vão embora, vem uma das melhores cenas do filme pra mim. É, eles pegam ali os sobreviventes, os humanos sobreviventes, e vão pra uma caverna, né? Beleza, estão ali na caverna e, pô, é um lugar seguro e tal. Aí o nosso... Calma aí, Valdo, só apontar um negocinho. Nessa caverna tem uma moça lá, com um moleque e tal. Era isso que eu ia falar, exatamente. Mas não, completa então, Valdo. Enfim, eles vão pra essa caverna, ok. E reparam, como o Everton acabou de comentar, tá certíssimo. Tem uma moça bonita, né? Acompanhada de um pequeno menino, tudo bem. E o nosso personagem principal, nosso piloto e roteirista, por sinal, começa a flertar de forma Nossa. Sensual com ela, né, velho? Eu fiquei muito desconfortável com isso. Que olhadinha de maníaco ele deu pra ela. E o pior, essa atriz, eu acho que eles chegaram pra ela e falaram, filha, só olha fixo pra cama e sorri. Pra câmera e sorri, não faz mais nada. Porque ela parava, ela fitava a câmera, aí você contava alguns segundos, aí ela saía do delay e dava uma risadinha. Era muito engraçado. E todas as cenas dela, ela faz faz a mesma coisa praticamente, só lá pro final que ela vai falar alguma coisa. É, enfim, ele é assustador. E ele é sensual, é um olhar penetrante, vamos dizer assim. Aí eles vão dormir na caverna mística e, mais uma vez, por algum motivo aleatório, da caverna saem zumbis, múmias, monstros rosas, monstros gigantes, mutantes, criaturas alienígenas, fantasmas, chupacabras, tudo de forma aleatória. E aí começa uma cena de chacina do caralho. E todos os sobreviventes vão morrendo. E detalhe, a última cena de chacina é um monstro grotesco, bizarro lá, o último monstro que aparece, matando crianças. Aí você fala, nossa, né, que cena tocante, agora vai sequenciar uma parte triste do filme. Aí ele sai da caverna com a musiquinha de alegria, tá ligado? E vão quebrar pedra. Cara, o treinamento, por isso, cara, os filmes que a gente assiste tem que ter uma cena de treinamento, né, cara? O treinamento desse filme é brilhante, cara. O cara arranjou um trampolim, primeira coisa, né? Exato. Porque, mano, é muito engraçado as cenas dele pulando. Um dos treinamentos dele é pular, realmente, né? Ele pula pra frente da câmera. Aí ele amarra umas pedras nas pernas. Exato. Estilo Rock Lee, tá ligado? Com todo respeito, pra quem escuta a gente que faz crossfit, crossfit de cu é rola. Assiste essa cena de treinamento, toma vergonha na sua cara. Se você quer ser alguém forte, você tem que fazer isso que esses caras fazem. É um tiozão sarado, cara. Pô, pra fazer tanto filme aí, ele só pode estar com um condicionamento físico impecável, né? Mas depois desse treinamento dele, a gente percebe isso. E o CrossFit te ensina a chutar qualquer pedra e transformar ela numa bomba? Aí, ó. Acho que não, né, cara? Exatamente. Para com o que vocês estão fazendo e assiste esse filme e muda a vida de vocês. A não ser que tenha algum professor de CrossFit turco por aí, a gente não sabe. Olha, mas sabe se esse, sei, se esse cara... Não... É interessante. Ou dá aula. Uma modalidade CrossFit também. Nossa, ia ser uma modalidade. Eu ia querer fazer esse CrossFit. Claro. De... Não ia muito longe, né, amiguinho? Mas... Pior que só um, tipo, outro treina, mas o outro treina meio assim, chumbado, não faz muita coisa, é, né? É tipo de Dedé, tá ligado? Um vai e faz um monte de besteira e o outro é mais sériozinho, mais pé no chão. Cara, e os caras que ele faz são demais, velho. Ele tem o dente, ele tem o dente da Madonna, tá ligado? O dente repartido. Aí vem mais uma cena de romance. Ele fita novamente a menina e quando ela faz uma salada com a mão cheia de sangue dele, sei lá. Ela, sabe que ela foi lavar a mão dele com alface lá numa tigela? Que aleatório. Aí ele dá mais uma fitada. É a cena de romance, de interação. Ele tá curando as mãos do guerreiro ali e se aproximando dele de uma maneira carinhosa. Eu penso. Ainda mais com aquele olhar penetrante, aqueles cabelos grisalhos, né? Pra qualquer um. Cara, mas se esse cara era velho já nesse filme, imagina como ele não deve estar. Esse... Cara, será que ele era velho? Será que ele só tinha o cabelo? Mano. Não, ele era velho, porque ele tem corpo de tiozão, velho. É, ele já é um tiozinho. Ah, mano. O treino dele era brilhante, cara. Era correr com as pedras, dar golpe de karatê na pedra, pular. E eu tenho uma cena que é muito boa, que é um moleque imitando ele pulando. Sim. Cai de puta no chão e começa a sentir dor, velho. Muito engraçado, né? Meu Deus. Eu pensei que ainda ia sair um romance nesse filme. Aí quando tem o clímax, que tá no pôr do sol, ele pega ela de canto e fala, agora vai, ele me vai dar o caralho num beijo na testa dela. Velho, filho da puta. Ivaldo, dura, né, cara? Não pode fazer qualquer coisa. Não, tem idade pra ser o pai dela, Ivaldo. Mas ele beijou ela na boca depois, na cena seguinte. Eu acho que ela olhou e falou, na testa não, idiota, tem que ser na boca, caralho. Ele quis ser um cavalheiro. Ah, claro. Não porque eles são velhos safados, desde o começo do filme que eles chegam no planeta. Eles estão em guerra com um cara que quer pegar... o cérebro humano que protege a Terra. São velhos safados, chegam... sim. Que depois dos treinos eles vão pro bar encher a cara. Vão e tem a cena do bar que copia a cena, a famosa cena do Star Wars, né? Mas não que tenha o tipo de referência, né? Cara... É bem parecido, né? Com a cena de Mos Eisley. Alguém chegou pra cara assim e tal, e falou, ó, eu preciso de alienígena. Você sabe desenhar alienígena? O cara falou, eu não sei desenhar alienígena. Falou, meu, então pega qualquer pano, caixa de papelão, algodão. Compra qualquer massa. máscara que tiver aí na loja. Pega na sacola, fura os buracos. Eu acho que algum desses caras passou aqui na 25 de março, alguma época do ano, e falou, caramba, a gente pode usar isso aqui pra alguma produção nessa viagem pro Brasil, né? Vamos levar tudo. Pega cartolina, pega pelúcia, qualquer lantejola. Coisa qualquer coisa felpuda e leva na mala. Cara, eu pessoalmente eu ri muito, mas muito do chinês, velho. Botar a máscara de uma caricatura de um chinês aí. Falaram que era um ET, velho. Tinha do chinês, tinha de um africano, tinha várias máscaras. E detalhes, que até você me lembrou de uma coisa importante. Quando eles terminam de lutar com os caras a cavalo na primeira cena, vocês notaram que apareceu as máscaras aleatórias do nada no meio da Sim, pedreira? Durante o filme inteiro tem isso. Eu não sei porquê, velho. É porque não tem importância nenhuma, mascarado. Eu acho que sobrou um frame assim, aí ele falou, ataca aí, vai tacando. Põe no meio aí. Preenche com isso aí, velho. Uma coisa que eu percebi, aqueles monstros rosas bizarros. Vocês perceberam que eles têm barulho de extintor, velho? Que falta de criatividade. É... Se você pegar pra ver, você vai notar, cara. É barulho de extintor aquela porra, velho. Olha, o que eu vou dizer, falta de criatividade é uma coisa que esse filme não tem. Nunca. É que é criatividade até demais. Porra, até um pouquinho acima do limite. Fiquei muito feliz vendo esse filme. Oi, tá, na cantina que eles na luta, eles arrancam o braço do bicho e bate com o braço do monstro rosa do próprio cara. Isso mesmo. Uhum. Essa cena mesmo. A gente tem um confronto nesse bar. Eu sei que calhou do herói ficar preso, dos dois heróis ficarem presos, o Didi e o Dedé. Aí o Didi conseguiu fugir, eu acho, só que o Dedé ficou preso. Aí o Didi foi pra um lugar X, onde tinham mais alguns sobreviventes. É, o Dedé ficou meio... Foi... Na verdade, a rainha do mago... Nossa, tem um vilão rainha. Que é o mago, né? Aí tem a rainha, ele fala assim pra rainha, vai lá e seduz o cara. Aí não dá certo isso, mas eu não sei o que acontece com o cara some durante um período. Ele fica preso numa maca lá e eles usaram um fio de telefone pra amarrar ele, mas isso aí é um detalhe à parte, deixa pra lá. Aí eu sei que nosso herói, ele consegue fugir e ele vai pra pedreira de novo, encontra mais alguns sobreviventes, e aí o monstro que assassinou crianças e tocou música feliz, ele vem pro confronto final. Aí vocês perceberam que ele teve uma luta onde ele só pulou eternamente? Por isso que o nosso herói fez o treinamento de pular antes. É tudo conectado. Ele quase não bateu no monstro. Ele matou o monstro de tontura. Ele deixou o monstro zonzo e ganhou a luta, velho. É tática, né? Cada um usa sua habilidade. Mas vocês sabiam que em 2006 foi feita uma continuação para esse filme? Preciso assistir. Acaba esse cast agora. The Son of the Man Who Saved the World. Então, foi feita uma continuação em 2006 e o nosso querido Suneichi o Kuneichi Arakin está no filme também, né? Então, se prepara que em 2006 o orçamento devia ser maior, o filme deve ser espetacular, né? Será que é Arakin Skywalker também? Na verdade, a gente ainda não tá bem longe de acabar o filme, da tosqueira que ele é, né, cara? Sim, porque cara. Ele ainda entra numa história lá de querer ensinar coisa do islamismo, que eles vão numa mesquita. Aí eles começam a falar uns negócios lá. Aí, dentro da mesquita tem os artefatos que vão ajudar o Didi a salvar o mundo, né? Que são o quê? Um cérebro dourado uhum. E a espada mais feia que eu já vi na minha vida, cara. Caralho, que espada nojenta, velho. E o mais engraçado é que ele segura a espada abraçando ela. É aquela espada que é um trovão? Essa não, mesmo. Exatamente, mas nem pra isso ela serve como trovão, tá ligado? Era muito design era meu, tosco, velho. Essa espada é pior do que aquelas que a gente comprava na feira, né, velho? Que é completamente de plástico e aleatória. É muito suada. Antes que eu esqueça, só pra comentar pra vocês que estão ouvindo o cast, esse filme, além de toda a sua criatividade, ele tem ótimos efeitos sonoros. Em muitos combates vocês vão ouvir barulhos como... Eu juro por Deus que os efeitos sonoros do filme são feitos com a boca. Mas eu não duvido. Você viu o cara do Nunchaku? Tem uma hora que apareceu um ninja de Nunchaku e ele tava rodando no Nunchaku, aí ficava fazendo. Eu ri demais, falou que eu sou soprando Nunchaku. Que efeitos incríveis. Cara, se você tem a capacidade e a técnica pra fazer o seu próprio efeito sonoro, por que você vai usar o recurso olha eletrônico? Lá, olha vai lá, usar? O natural é... Pô. Lógico, quanto mais trabalho você empenha, mais com a sua cara sai o filme. Agora o... E esse filme é bem autoral, vamos dizer assim. Certeza. O Everton chegou numa parte bem tensa, que é quando a gente tem o retorno do Dedé do Mal, velho. Então, na verdade, eu nem sei se ele tá do mal. Pra mim, ele só queria falar, eu vou resolver isso aqui. É o Bad Dedé, velho. Eles começam a brigar, velho. É demais, hein? Caraca, o Dedé foi possuído pelo mal. É, eu vou pedir só pra vocês continuarem, ainda, tipo, até o final do filme, porque eu não assisti o final do filme, então eu não sei o que acontece. Então, ele enfrenta... Por isso que eu não tô falando muito, entendeu? Pra te resumir, vamos também chegar ao final do filme, que a gente tem que deixar muita pérola pra quem quiser assistir, né? Tem o confronto com o Dedé acaba partindo dessa pra melhor, e o nosso herói fala, não, agora eu vou resolver essa porra. O vilão já chegou e falou, tô cansado dessa porra também, vou pegar todos os meus exércitos. O vilão era muito engraçado, porque ele falava assim, não, eu sou o mais forte de todos, eu sou um ser invencível, uhum. Eu posso destruir tudo com um golpe, e fazia porra nenhuma, né, cara? Exato. Enfim, aí o nosso herói decide fazer o quê? Derreter a espada de um jeito aleatório e fazer um par de luva de limpeza de cozinha. E um par de botas. Mentira. Ele e fez. Um par de botas. Você tá esquecendo também, cara. É. No final ele não dá só soco, ele dá chute também, cara. É. A cena da Estrela da Morte atacando foi épica também. O cara deu o comando e você fala, vai explodir a porra inteira. Aí você solta uma faísca do chão e nada acontece. Enfim, é incrível. É incrível, vale a pena conferir o Star Wars turco. Talvez o pioneiro na adaptação com ideias de algum filme de Hollywood de adaptação. Não vou dizer cópia. Mentira, é uma cópia safada mesmo e muito engraçada. Vale a pena ser conferida. E agora a gente vai atrás da continuação, né? Por favor. Se algum do nosso ouvinte que conhece Star Wars turco já assistiu a continuação, também pode conversar com a gente. Porque deve ser bem interessante, né? Ainda mais porque tem o filho dele. Imagina o filho dele. Se ele é esse campeão da justiça que nele se apresentou nesse filme, imagina o filho dele. Só um canguru. Nosso último filme aqui, vamos continuar na Turquia, né? Então vamos avançar um pouquinho no tempo. O filme saiu em 1986, o título em turco é Korkuzos, ou então Fearless, ou então Rampage, ou então O Rambo Turco. Lembrando que o filme que a gente vai comentar aqui é o 2. É uma trilogia, tem três. Caralho, velho. A gente vai comentar o Rampage de 86, que é o segundo filme. Protagonizado pelo bodybuilder Serdan Kebakçılar. Acertei? Não, acho que sua fonte tá errada. Na verdade, esse filme foi protagonizado pelo Amado Batista, jovem. Não, pelo. Bodybuilder na época. Pelo pescador parrudo, caralho. Ele igualzinho o Marcos Masqui, cara. Meu Deus. É quase a novela da Globo, então, né? Muito bem, o cara é o bodybuilder, né? Então ele lembra... É o Lu Ferrino da época da Turquia lá, né? Praticamente. Cara, você se escutou, velho? É o Lu Ferrino da Turquia, velho. Você acha que isso não é um título que o cara pode se orgulhar? Eu podia ter falado que ele era o Stallone. Talvez Amado Batista turco, ele se sinta um pouco melhor. Ele é uma mistura de Amado Batista do Pescador Parrudo, cara. Exatamente. A gente já caracterizou muito bem o nosso protagonista e ainda... Mais um cara que tem uma interpretação assim realmente emocionante, tocante durante o filme. O cara não é só bom em cena de ação, ele é bom em drama também. E não é pouco bom, é muito bom. E eu não preciso nem falar que o filme se baseia em Rambo, né? Principalmente no Rambo ali, o Rambo 2, que saiu em 85. E do que se trata o filme? Você me ajudaria pra falar o que se trata o filme? Tô tentando descobrir até hoje. Cara, o filme não faz sentido nenhum, como todos os filmes, né? É, ele, se eu não me engano, é meio como se fosse o Rambo Turco. Ele é um agente das forças militares, né? E ele é colocado pra destruir uma, tipo, uma facção revolucionária, né? Exatamente, isso mesmo. E é isso. Não tem muito o que falar. É o Rambo, é isso. E o Rambo precisa do quê? De um alvo, de uma missão. É. A missão dele é destruir essa facção criminosa. É isso que ele vai fazer. A gente pode complementar que pode ser, né? Não vou garantir, mas pode ser que no momento X ele foi capturado e foi preso. Na verdade, no começo da história, tem os caras lá, né? Tem dois caras que são presos pelo exército e eles são jogados numa cela, né? E nessa cela tá, já, no, na cela do lado já tá o Rambo Turco, né? Com a corrente no braço. Fazendo pose. É. Aí os caras vão transportar eles, né? Que é pra fazer o quê? Os caras que foram presos, que são da Revolução, é conhecerem o Rambo Turco, né? E levarem o Rambo Turco pro esconderijo deles, né? Aí nesse transporte já começa brilhante, né? Porque tem o primeiro tiro que o cara dá um TZ-60 quando morre, né, cara? Não, e detalhe, com os efeitos sonoros das mortes nesse filme, é uma comédia à parte, cara. Só isso, vocês já vão dar muita risada. Esse é o filme pra assistir bêbado, com os amigos, em casa. Mesmo porque você não vai entender muita coisa, né? Mas o filme a gente consegue achar até legendado, né? Eu lembro que a gente fez um exercício de assistir pela primeira vez em turco, sem legenda, e tentando entender o filme absolutamente só pelo que acontecia em cena. Não seja difícil, deu pra entender mais ou menos, mas não dá pra entender tudo, né? Mas acho que você consegue achar o filme legendado. Mas foi bem divertido. Muito mais, é muito melhor você fazer a sua própria interpretação, né? Cara, eu assisti agora, eu assisti de novo legendado e ainda assim não entendi o filme inteiro. Porque realmente, o filme, ele não tem uma linha normal, sabe? Ele é muito sem noção, velho. Aí, os caras levam ele lá pro QG do... Na verdade, não. Eles levam ele pra uma casa de um tio com uma mina. Que é a mina do filme, que vai ficar no filme o tempo todo. Invadem a casa deles, uns caras X, que eu não descobri quem são. Eles acabam indo lá pro QG, onde eles encontram o cara que é o vilão principal, que é um dos mais feios possíveis. Que ele, mano, ele tem a cara derretida, mano. Eu vou tentar explicar. Eu acho que eu entendi. O Rambo Turco foi preso no caminhão, junto com a galera. Eu não sei se o Jean Reno Turco já tava junto com ele. Jean Reno? Puta, o Jean Reno. Ele tava... Eu acho que não, velho. Eu acho que tava na casa, ou tava depois. Eu não sei, ele foi pego depois. Aleatório também. Enfim, eles estão no caminhão e o Rambo Turco consegue fugir com os caras que estavam lá. Aí tiroteio vai, tiroteio vem, eles vão por algum motivo X. Primeiro eles escalam a montanha, porque o Rambo Turco gosta de montanha. Vamos andar. Natureza. O negócio dele é escalar a montanha, é verdade. Deus, montanha. E engraçado que eles sobem por um lado, descem pro outro e vai pro mesmo lugar, mas tudo bem. Aí eles chegam numa casa aleatória, onde tem essa menina e o tio dela. Aí começam a conversar, papo vai, papo vem. Ele consegue se soltar da corrente de forma incrível, por sinal. E eles são atacados, acredito eu, que por membros desse vilão, que é o dessa facção X. Eles conseguem matar aqueles lá, só que acho que tem mais uma galera que sequestra eles de novo. E aí leva pra... Não, Ivaldo. Aquele cara, o cara da cara derretida, ele é irmão do maluco que o Rambo Turco tava ajudando. Eita. Você viu a diferença de assistir o filme legendado? É isso. Pequenos detalhes, você não tinha pegado. É porque assim, o vilão da cara derretida, ele bate, tem uma parte que ele prende o cara que tá junto com o Rambo Turco, né? Sim. Que isso deu nó quando a gente viu a primeira vez, né? Ele prende porque ele fala assim, pô, mano, você trouxe o cara aqui pro nosso esconderijo, ele vai denunciar a gente, não sei o quê. E ele fala que esse irmão dele queria sempre tomar o lugar dele, né? Então por isso que ele prende também o cara, mas o contexto é esse. Eles vão pro QG do vilão no final. Meu Deus. Lembrando que o vilão desse filme também aparece no Star Wars Turco, né? Sim, sim. Só que lá ele é o velho sábio, cara. Isso, ele é o velho sábio nesse filme, ele é o velho sádico. Exato. É o vilão. E falando em sádico, ele proporciona uma das melhores cenas de tortura de todos os tempos. Prestem atenção. É nível o Punho da Estrela Polar? Pior. Eles pegam o nosso herói, o Rambo Turco, enterram ele no meio de um lamaçal X, né? Deixam apenas sua cabeça. É tipo quando você vai na praia e joga areia em você com a sua cabeça pra fora. Aí deixam só a cabecinha de fora. Aí eles falam, não é o bastante. Vamos punir ele mais ainda. Pegam a garota, pegam a novinha e começam a bater e mexer com ela. E ela começa a chorar. E nisso você vê a cara de sofrimento e de ódio, né, do nosso herói. E beleza. Com certeza. Segue, né? Mas não, você vê a cara de incomodado dele com a quantidade de água que caído na cara dele. Exatamente. Você que tá ouvindo, vocês devem estar pensando: ah, isso foi uma cena de poucos minutos seguindo essa ordem. O cara tá com a cabeça pra fora da terra, o cara vai, xinga ele, bate na menina, a cena acaba. Não, eles ficam repetindo. Tipo assim, o cara pega a menina, aí ele fala: tá vendo essa menina? Aí mostra o close da cara do Rambo Turco sendo afogado. Sabe o que a gente vai fazer com ela? Aí dá um close na cara dele de novo. A gente vai bater nela, aí dá um close na cara dele de novo. Aí ele fala: batam nela agora! Aí dá um tapa nela, mostra a cara dele de novo. E fica fazendo esses cortes, cara, eu tive a paixão de contar. Sabe quantas vezes o cara falou e jogou o take da cara do Rambo Turco na areia, enterrado? 30 vezes seguidas. Puta, tá pior que o Naruto, né, velho? Quando vai acontecer alguma coisa, mostra todos os caras falando, comentando aquela ação. Cavaleiros também. Não, mano, e pior que todas. Eu aposto todas essas 30 cenas. Tão diferentes. A terra em volta dele tá diferente, né, cara? É, velho, é que lá deve. O solo se move sozinho lá, sei lá que porra que acontece. O nível da chuva foram é diferente. Foram vários dias de gravação. Um dia é pedra, outro dia é lama. Mas o filme, ele não se caracteriza por longos diálogos, né? A gente tem ali 6 minutos de filme inicialmente com um diálogo de 15 segundos, mais ou menos. O filme não tem muito diálogo, né? Mesmo porque o nosso herói não é muito de falar, ele é muito de agir, né? O Ayrton falou que ele ficou incomodado com a água na cara dele. A cena dele tomando banho é muito engraçada, porque o cara tá realmente de sacanagem com a mangueira. Você nota que o ator não tá muito feliz tomando uma ducha de água na cara. Na verdade, eu acho que ele não devia tomar banho faz tempo de verdade, né? Ai, meu Deus, esse filme é muito bom. Mas a gente tem todas essas cenas, essa cena de tortura, mas depois a gente tem outras batalhas até chegar ao confronto final, né? Todas as batalhas, o nosso herói, ele é todo equipado, ele tem diferentes armas, ele tem diferentes munições. Aliás, uma coisa que ele não fica sem munição nesse filme: munição ele tem pra dar, vender, alugar. Todo lugar que ele vai tem munição pra ele usar. Ah, vou discordar. Ele não é um cara totalmente armado, não. Ele anda praticamente o filme inteiro com uma faca. É. E no final ele acha uma bazuca no chão. E ele tem uma cena de treinamento também. Exato. Mais um motivo pra dizer que crossfit de cu é rola. Vai treinar lá pra vocês verem como é que se treina. É. O crossfit turco. E ele virou bodybuilder, cara. Empurrando galho. Não, mas ali o cara já é bodybuilder na vida real. Então ele tá colocando em prática, ele tá trazendo pro cinema, exato, e pros telespectadores o treinamento que ele faz no dia a dia dele. E é tão musculoso, tão forte, que nem a faca corta o braço dele. É, então. Mas vocês querem saber o resto da história? Eu gostaria muito. O que acontece? O cara, o vilão da cara derretida, ele fala assim: ah, beleza, se você não vai me trair, então você vai fazer um esquema pra mim. Você vai sequestrar o cara da gangue rival. Tipo isso, sabe? Que vendido, Rambo, velho. Aí ele mata geral, mata gente pra cacete, velho. Mata uns velhos. Todo mundo com uma faquinha, tá ligado? Tanto que quando ele se prepara, ele faz todo aquele negócio do Rambo. Ele ajeita a calça, ele bota fita no cabelo. Cara, é uma cópia muito bizarra. Mas aí ele faz a missão pro senhor, pro cara, o vilão da cara derretida, e depois fica por elas? Não, porque o exército também vem. O exército acaba descobrindo onde o cara tá. Então meio que fica o exército e os capangas do vilão da cara derretida e o Rambo numa treta entre eles. Aí tem o flashback do Rambo. Nossa, a cena dele na montanhazinha é muito boa. Porque ele vai escalar outra montanha, né? Exato. Com a novinha. Aí a novinha quase cai. Ele acaba tendo flashback. E tem uma cena, velho, né? Muito boa essa cena. Quando eles sentam pra comer, você lembra? Sim, mano? Sim, sim, sim. Ele tá com uma tora de carne. Aí ele corta um tequinho e dá pra mim e fala assim: ó, se sustenta com essa porra aí, velho. Ele tá vendo isso aqui, ó. Come aí e não fala nada. Eu fico olhando pra ele e ele com um pedaço, né? É muito bom, velho. Ele praticamente mostrou o Mook e falou assim: isso aqui, ó, isso aqui não é à toa, preciso comer pra caralho. Preciso de proteína, porra. Você é magrinha, come só esse pedaço aí, foda-se. Preciso escalar a montanha, eu tenho que comer pra caralho. Isto é, em comparação com os nossos heróis do Star Wars turco, eles são muito mais cavalheiros, sabe? Muito mais galanteadores e sabem. sabe conquistar uma mulher. Coisa que o Rambo turco não sabe. Mesmo porque é uma característica do Rambo, né? O Rambo sabe matar. Conquistar a mulher não é com ele. Vocês lembram da cena do resgate dele da menina também? Tipo, ficar dando corte pra cara da menina quase caindo, entre aspas, e ele com a mão esticada. Aí corte um, corte dois, corte três. Só que tem um corte que eles esqueceram de editar, que é ele mostrando o Mookie pra menina, tá ligado? Sim. A menina gritando, ele mostrando o Mookie. Meu Deus, cara, que herói, velho. Que herói. É, e no final. Aí eles atiram na. Daí acontece, ele sequestra o cara lá e tal. E nisso os caras começam a. Eles armam. Eu não entendi direito. Eles armam uma armadilha pra pegar ele. O, sim. O cara, o amigo, que era amigo dele, arma uma armadilha pra pegar ele. E ele acaba matando a menina, né? E sim, eles, aí eles têm a luta mais bizarra possível, cara. Que é o Kung Fu turco. Que é muito tosco, né? Deve ter um nome esse estilo de luta que a gente não sabe. Turk Fu. Shaq-Fu. Fica pra próxima. Com certeza deve ter um nome, mas é, eu diria que não, é um final épico com batalhas em que o nosso herói mostra todo o seu potencial, né? Mas sem dizer que o efeito que o clássico míssil torpedo, né? Olha só. É muito show de bola como é feito esse efeito especial. Principalmente porque as explosões acontecem antes dos caras que... Dos tiros realmente chegarem aos seus locais de destino. Cara, ou explode e os caras caem depois. O que eu acho mais lindo é a mola da bazuca tá mal calibrada, cara. Porque o negócio não sai retinho, né? Ele sai dando pulinho, assim. Não, ele sai com pressão, né? Ele vai pra baixo, aí ele vai. Tem durex na bateria? Vocês queriam o quê? Tem durex na porra da bateria? É, então... Não, pode ser. E a bazuca tem aquela fita marrom de durex, né? E sem contar que, tipo, é que nem videogame, né? Ele acha na rua todos os... Exatamente. Todo o armamento, toda a munição pra bazuca ele acha na rua, velho. É muito bom. Vocês que jogam Call of Duty, que jogam jogos de tiro, enfim. Sabe quando você tá ali no meio de um combate, aí você olha pro lado, aí tem munição, aí você abaixa, pega, carrega sua arma e atira. Aí você olha pro outro lado, opa, tem mais munição ali perto daquele cesto de lixo. Vai lá, pega e continua. Nasceu aqui, nasceu na Turquia. Porque o nosso herói Rambo turco, ele vai rodando, cada lugar que ele entra, achou uma fralda usada, ele tira uma bala, um refil de bazuca lá, é impressionante. E eu também fiz questão de contar, ele encontrou de forma aleatória em lugares bizarros um total de 13 munições pra bazuca. Vou te explicar, Ivaldo. Teve alguma guerra muito importante. Teve uma guerra lá na Turquia, muito importante. Eu não vou dizer o nome, que qualquer um sabe. E essas munições, elas ficaram assim, todo o território, entendeu? Então por isso que eles acham tanta munição lá. Eu não acredito, tá bom. E o que eu acho mais da hora, cara, é a morte do vilão no final, né, cara? Porque assim, tem o Close, né? Aquela cena impactante dele com a bazuca mirando no vilão, o vilão assustado e tal. Aí quando explode a bomba, o cara tá com uma mancha só de sangue da cara, tá ligado? É, não faz sentido nenhum. Aí beleza, ele vai dar o golpe final, aí aparece a menina falando um monte de coisa, tipo, eu vivi num mundo de trevas, você tem que procurar a felicidade e tal. É, aí eu quero morrer em paz, quero ser feliz. Pensa, pô, mano, ele vai poupar o cara, né? Não, ele mete o sarrafo. Não tem conversa, velho, não tem conversa, parceiro. Aí a gente descobre que ele é, na verdade, um espião do exército, um soldado. O Jean Reno também é tipo como se fosse da inteligência, né? O Jean Reno, ele não entendia o que ele faz no filme. Ele aparece nos lugares aleatórios, atira nos caras. Ele é muito aleatório. Mas ele tem uma certa importância, que o cara até ofereceu a menina lá pro cara dar uma relaxada. Não, e ele não ainda foi bonzinho, quebrou um galho lá. Ele tava meio preso, mas ao mesmo tempo ele tava livre. É, ele não entendi esse cara. Eu acho que ele era um infiltrado, né? Ele tava ali do lado deles. Mas enfim, talvez sejam respostas que são respondidas na continuação. Mais um que eu vou atrás. Mais um que a gente tem que assistir. E talvez algumas perguntas tenham as respostas no primeiro filme, né? Que a gente não assistiu. Também procuraremos. Então acho que é isso, né? Deu pra ter uma boa ideia de quão sensacional são esses filmes turcos e quão não tão sensacionais, mas bem bizarros e cópias safadas são os filmes da Asylum. Se você tem outro mockbuster pra indicar para a gente, manda e-mail pro nerdpatriarca@gmail.com. Segue a gente nas redes sociais, facebook.com/nerdpatriarca, twitter@nerdpatriarca. acesse o site www.nerdpatriarca.com.br. Lá você tem todos os nossos podcasts lançados todo domingo. Todo domingo tem episódio novo com novas temáticas pra vocês. Você pode escutar no site, você pode assinar os feeds, seja ele no seu Android, seja ele no seu iOS. E é isso aí. Domingo que vem a gente volta pra outro podcast. Certo, galera? Certo. E vamos assistir as continuações pra gente poder comentar futuramente, quem sabe. Falou! Falou, galera. Falou.